Menina bonita, pra onde é que você vai? Menina bonita, pra onde é que você vai? Foi para o mar, menina bonita que foi para o mar.